Eu sei que o amor valeu, tá na cara entre la porte principale. Là, la porte principale. Não se fala mais amor e vai pro cine. É o Walter lá na porta. Boa noite, é isso aí. Começa mais um programa Pérolas aos Poucos. Hoje vai tocar Walter Franco, né? O Revolver. Hoje o programa está completo aqui com o Bluesman e com o Laurindo. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos nesse lindíssimo dia que já está anoitecendo, né, cara? Mas está um frio bonito, acolhedor, está na. Momento certo para escutar uma boa música, um bom papo, hora da janta, tomar um vinhozinho, enfim. O que você estiver fazendo, a gente espera que você esteja fazendo bem feito. E aí, Laurindo? Olha, eu tenho certeza que a gente, se não nos comentários, na escolha da música, está fazendo muito bem feito. Walter Franco é um sujeito pouco conhecido, que tem a capacidade única de brincar com as palavras. Eu gosto muito do som do Walter Franco, assim, eu conheço de ouvir, nunca pesquisei muito, porém eu garanto a vocês uma boa viagem e reverbera as ideias do nosso amigo Bluesman, o que você estiver fazendo, que faça bem feito isso aí, deve ser um princípio para toda a vida, cara. Vou carimbar isso no meu cérebro, na minha consciência. Principalmente se for para não fazer nada, né? Mas é isso aí, então vamos tocar esse disco do Walter Franco, que realmente é muito pouco conhecido, né? Mesmo a galera alternativa. E eu acho que ele é maldito sem querer ter sido, né? Mas, não que ele não quisesse ter feito mais sucesso, mas ele é pouco conhecido mesmo, pelo estilo mesmo das músicas, da poesia do cara, e ele une as duas coisas, né? Uma poesia muito elaborada, com um arranjo musical muito novo, muito diferente. É difícil fazer vínculos dele com o que veio antes, né? Porque ele também é muito diferente do que tinha da Tropicália da época, do que rolava de mais alternativo na época. Ele veio num momento posterior, diferente, né? Paulistano. E a gente vai tocar esse que é o segundo disco do Walter Franco, né? O Revolver. É interessante, cara. O que eu vou falar aqui é um recorte, tá? Não é do estado de São Paulo, é do Rio Grande do Sul. Mas 78, 79, o Walter Franco fez alguns trabalhos, principalmente aquela canção Canalha, que é fantástica, né, cara? Só que aconteceu o seguinte, ele estava navegando em águas desfavoráveis, né? Você lembra que tinha o realce do Gil saído um pouco antes, a Rita Lee, o Frescura, Lança Perfume, Três da Maricagem, ficou, saca? O cara estava num contexto em que tinha algumas coisas acontecendo no país, algumas bandas muito boas. Você lembra do Acordo Som, cara? O Acordo Som estava, putz, eu assisti o show dos caras lá em Porto Alegre. Os caras eram fantásticos. Então, ele estava no meio de um pessoal que estava realmente fazendo um trabalho com aceitação, e as FMs dando todo o espaço, caramba, e pelo menos, isso é um recorte lá no Rio Grande do Sul, o trabalho dele me parece que ficou um pouco opaco no meio dessa história toda, bicho. Edinardo, né? O artigo 26, outros sons do Edinardo da época tinham uma boa aceitação por lá, mas o Walter Franco era pouco conhecido já naquela época, salvo ali uma meia dúzia de interessado em som alternativo. E como o Laurindo falou, né, cara, ele brinca com as palavras, né, bicho? As letras do cara são inteligentíssimas, são uma sacada. É isso aí. Bom, nosso programa hoje já vai ter uma hora e meia só de música, então vamos botar para tocar logo, senão não vai dar tempo. E aí a gente deixa para os nossos caros ouvintes fazerem sua própria interpretação do cara, que é muito louco. Feito, gente. Thank you. faço um precipício. Eu quero que esse teto caia. Eu quero que esse afeto saia. Eu quero que esse teto caia. Eu quero que esse afeto saia já. Queridos ouvintes, problemas técnicos aqui na rádio. A gente esqueceu aqui de ajustar os negócios. Essa música a gente vai tocar depois. A segunda música do disco é Eternamente, certo? A primeira que tocou Feito Gente. E é isso aí, vamos para a música 2 aqui do nosso Walter Franco, do Revolver. Mal aí, galera. Yeah.

É isso aí, você está escutando Walter Franco. Nós não podemos fazer nenhuma comparação para te lembrar, porque Walter Franco é uma figura única, não é? E nós estamos dedicando aqui aquelas três meninas lá da sala 3, que estão escutando agora no seu radinho do celular, aqui a Rádio Capivara, e pediram para que nós lembrássemos dela. Eu só não vou pronunciar o nome, porque sabe como é que é. Isso pode estar sendo monitorado pela CIA, FBI, essa merda toda. Então, não vamos comprometer os nossos ouvintes. Mas, meninas, olha aí, ó, escuta que essa está dedicada para vocês. Vivi, escuta essa agora. É isso aí, então. Esse aí foi o lado A do disco, né? Começou com Feito Gente, depois Eternamente, Mame d'Água, Partido Alto e Um Pensamento. Essa última que tocou, Toque Frágil. Então vamos aí, vamos tocar o lado B. Não me interessa. To see nothing, to do nothing today about me. I am not happy enough. I am not sad. I am just nothing now. Looking to the end of despair. Nothing to see, nothing to do, nothing today about me. I am not happy now. I am not sad. I am just nothing now. Yeah. apesar de tudo, muito leve. Onde é uma bruxa e um bruxo? Qual é? Lembrar. isso aí. Esse foi o Revolver, do Walter Franco, disco de 75. O lado B que a gente tocou agora tem as músicas Nothing, Arte e Manha, Apesar de Tudo é Muito Leve, Cachorro Babucho, Bumbo do Munco, Pirâmides, Cena Maravilhosa e essa última que acabou de tocar, Revolver, que dá nome ao disco, né? A capa parece até o John Lennon aqui, vestido de branco, né? O nome do disco também é uma brincadeira com os Beatles, né? No disco dos Beatles, o Revolver, né? E, enfim, é um disco de 75, vanguarda pra caramba, né? A gente estava aqui comentando enquanto tocava que tem coisas ali que a gente pode ver o germe um pouco do punk rock, né? De muita coisa aí. E quer falar um pouco aí, Bluesman? Você que viu na época, viu e viveu o Walter Franco? Eu retomo aqui a colocação do meu compadre, né, bicho? Esse jogo de palavras, essa sacada que ele tem muito a ver com a ideia da época de ser cabeça, de pensar, de discutir, de levar a arte num outro nível, né, cara? Vamos pensar que assim, ó, 75, 76, 77, 77 começou no Brasil aquela onda de discotecas, cara, e cagou tudo, porque gente músicos brasileiros começaram a fazer solzinho. Vocês lembram do Realce do Gil, cara? Bacana, é ontológico, etc, é muito som, mas você vê que a própria música ali, ela começa a ter uma diversidade diferente, né, cara? E eu estava lembrando, o Walter Franco é antes do Joelho de Porco, cara, que era a grande banda de punk rock do Brasil, não é? Dessa mesma época, o Casa das Máquinas, quer dizer, esse cara está entre os nomes que realmente fez um tipo de som que não tinha muita intenção de agradar a massa, mas realmente um pessoal fudidão curtiu isso aí, né, cara? Quer dizer, esse cara foi influência para muita gente, eventualmente isso não aparece, tá? Não sei, eu pelo menos não tenho conhecimento de reportagens, mas várias bandas, Casa das Máquinas, Joelho de Porco, nessa época, o próprio Tutti Frutti da Rita Lee, esses caras, o Liminha, tá? Esses caras tudo estavam atuando nesse período, e ele era uma espécie de a esquerda da coisa, porque ele também teve certas crises de pouca aceitação, etc., né? Mas eu vejo assim, essa é uma obra de arte sedimentada. Daqui a 20 anos, os caras que forem fazer uma pesquisa sobre som e ver o que realmente aquelas palavras tinham a ver com aquele contexto, com a juventude daquela época, porra, meu, esse cara tem uma obra numas imortalizada, né, bicho? Não sei, essa opinião é bastante assim, como é que eu vou dizer, tendenciosa de quem curte, né? Ah, eu acho que você está na tendência correta, Bluesman. Eu estou na mesma tendência que você. É um negócio diferenciado, como diria o pessoal de Higienópolis. É diferente, você vê as bandas de rock and roll, tanto que a gente não teve muita facilidade para achar alguma coisa para tocar que tivesse a ver, e como o Walter Franco é tão pouco tocado, então vamos tocar só Walter Franco, vamos tocar toda a obra vasta dele, que nem a gente fez com o Arnaldo Batista na semana passada. Nós não tocamos Mutantes, que a gente já tinha tocado no programa do Tutti Frutti, não tocamos Tutti Frutti, tocamos só Arnaldo. Hoje vamos tocar só Walter Franco e eu recomendo que pau na máquina aí. Isso aí, até porque é difícil mesmo tentar comentar as músicas do Walter, a poesia dele fala por si só, né? Mas ele brinca muito com essa coisa da entonação, né? A poesia dele, ela muda de sentido conforme ele brinca com a entonação. O último show que eu fui dele lá em São Paulo, eu percebia muito isso, quer dizer, ele brinca muito com essa coisa da entonação, a coisa muda totalmente de sentido, ele desconstrói e reconstrói os significados, e isso é uma coisa muito louca, né? Cara, fazendo aqui uma não é nenhuma comparação, né? Tô mais trazendo à memória um lance interessante. O Zé Ramalho, nesse período, principalmente a partir de 78, as músicas do Zé tinham essa característica do jogo de palavras. Você vê, O Chão de Giz é uma poesia absurdista, né, cara? Mas antes disso, já era feito no Brasil, e aí está o trabalho do Walter Franco mostrando, já era feito um jogo inteligente com as palavras, não é? Eu penso nisso em relação à filosofia da linguagem. Nós estávamos discutindo aqui a expressão eternamente, ela tem quatro ideias, quatro significações possíveis, e eventualmente uma outra pessoa com uma outra cultura poderia acrescentar uma, duas ou três percepções diferentes, não é? Numa época em que vamos pensar o seguinte, 1975, nós estávamos no primeiro ano do governo do Geisel, que foi aquela filha da putice de abertura, tá? E não era abertura porra nenhuma, tanto é que em 76 o pessoal do Partidão foi assassinado em São Paulo, tá? A coisa ainda estava comendo frouxo, mas havia uma censura. Com esse jogo de palavras, na verdade ele estava falando um tema que cabia na cabeça dos engajados e cabia na cabeça dos desbundados. Todo mundo que escutava aquilo sabia que ele estava falando para além do texto, saca? E isso é uma jogada interessante. Eu não saberia dizer quais eram as intenções dele, óbvio, eu nunca conversei com o cara, mas sou um admirador da obra dele, lógico. Eu estou pensando aqui o que falou na cabeça da gente naquele momento e particularmente na minha, que fala até hoje, né? É isso aí, então agora a gente vai tocar aqui um disco anterior ao Revolver, que é o primeiro disco do Walter, de 72, chamado Ou Não, que tem uma capa que tem uma capa branca com uma mosca. Se você for em algum sebo de vinil encontrar esse disco, você compre, por favor, me avise que eu não tenho. Esse avisa o pessoal da rádio aqui. Esse disco é muito bom, uma raridade. E a gente vai tocar 5 músicas dele. É isso aí, vamos tocar 5 músicas do Ou Não, que é quebradeira mesmo. Ele remete um pouco àquela capa de um disco solo do Syd Barrett também, que tem umas moscas. Eu não sei, mas me remete a isso, assim, apesar do estilo ser diferente. Mas é isso aí, vamos tocar então mais Walter Franco. E sal, misturando o bem e o mal. Quero que esse teto caia. Eu quero que esse abeto saia. Eu quero que esse teto caia. Eu quero que esse abeto saia. O raciocínio lento, o pulso, o pensamento, o olho, o orifício, o passo, o precipício. Eu quero que esse teto caia. Eu quero que esse afeto saia. Eu quero que esse teto caia. Eu quero que esse afeto saia. Vermelho natural, no rosto e no lençol, com gosto de água e sal, misturando o bem e o mal. Eu quero que esse teto caia. Eu quero que esse afeto saia. Eu quero que esse teto caia. Eu quero que esse afeto saia. O raciocínio, o nosso pensamento, o olho, o orifício, o passo, o precipício. Eu quero que esse teto caia. Eu quero que se afeto saia. Eu quero que se teto caia. Eu quero que se afeto saia. E vermelho natural, no rosto e no lençol, gosto de água e sal, misturando o bem e o mal. Quero que esse teto caia. Eu quero que esse afeto saia. Eu quero que esse teto caia. Eu quero que esse afeto saia. Com gosto de sal, mistura bem com mal. Eu quero estética. Eu quero se afeta. Eu quero estética. Eu quero que se afeta. Eu quero que se afeta. pro fundo do poço. Vai ter quem se olhar dos pés ao pescoço. Quem se olhar dos pés à cabeça vai ver quem se olhar dos pés, que tudo é tão simples, não, que tudo é tão claro. Tão claro, simples, vai ver, vai ver, tão claro, quem passar por cima do muro, quem passar por cima do muro, vai ter, vai ter, vai ter, quem passa cima do mundo, quem passa do por cima do mundo, cima vai ver o mundo. Do que tudo é profundo, que tudo profundo é tão simples, tão simples, vai ver tão simples. Vai passar por cima do mundo, vai passar por cima do mundo, vai ver cima do mundo, e tudo é tão claro. O rádio, o tédio, a canção, no asfalto, no alto falante, o passo lento, lento, lento, o movimento leve, leve, no espaço livre. Ouvidos não sabem de nada. perdidos, trancados no escuro da mente. Eu guardo meu barco que muito navega no espaço do verso, no universo. Da mente minha. Espaço do rádio, do tédio, da razão. Compasso lento, lento, lento, um movimento leve, leve, no espaço livre. Seja mesmo. Fique à vontade, não me pergunte, não me responda, não me procure, não se esconda, não diga nada, saiba de tudo. Fique calada, me deixe puro, seja no canto, seja no céu. Fique por fora, fique seja o beijo, seja metade, se for do mesmo. Fique à vontade, não me pergunte, não me responda, não me procure, e não se esconda, não diga nada, saiba de tudo. Fique calada, me deixe mudo, seja no canto, seja no centro. Fique por fora, fique por dentro, seja o avesso, seja metade, se for começo. Fique à vontade, não me pergunte, não me responda, não me procure, e não se esconda, não diga nada, saiba de tudo. Fique calada, me deixe mudo, seja no canto, seja no centro. Fique por fora, fique por dentro, seja o avesso, seja metade, se for o mesmo. Fique à vontade, não me pergunte, não me responda, não me procure. É isso aí, essas foram as músicas do disco Ou Não. Você que estava tentando escapar aí da Hora do Brasil e sintonizou na rádio e está achando tudo isso uma viagem, esse é o programa Pérolas aos Poucos, né, que vai ao ar todas as segundas-feiras a partir das 6h30. E hoje, rendendo uma homenagem aqui ao nosso estimado Walter Franco. Estimado e desconhecido Walter Franco. Já tocamos o Revolver e agora músicas do Ou Não. Foram quatro músicas, né? A primeira foi Misturação, a segunda No Fundo do Poço, depois Pátio dos Loucos e a última agora Me Deixe Mudo, que foi gravada pelo Chico Buarque, né? A gente estava comentando aqui. E talvez as pessoas até conheçam a versão que o Chico fez da música, né? Que é bem diferente dessa. Essa versão é de 72. Nós estamos recebendo a visita aqui de uma figura ilustre, né? Como é que é o nome do meu amigo? É Armário. Está fazendo uma visita aqui para nós, né? Curtindo o Walter Franco aqui. O Mário também é um garotão que viu o Walter Franco ainda com toda a cabeleira, né, em ordem, comprida, etc. E o som todo. Mário, esse Armário tocou o telefone, então nós vamos continuar. O que que vem agora É isso aí, ficamos ouvindo Walter Franco. Eu não conheci ele cabeludo e magro, quer dizer, conheci pela capa do disco, Mas quando ele entrou no palco, ele era gordo e careca, cara. Eu quase pedi o ingresso de volta, mas não, o show foi tão bom quanto eu imaginava. É isso aí, vamos continuar ouvindo Walter Franco. É isso aí, então agora a gente vai passar para um outro disco dele, chamado Respire Fundo, tocar mais quatro músicas aí. Aqui tem alguns hits, se é que a gente pode dizer isso, né, do cara. Tem o Respire Fundo, Coração Tranquilo, Os Bichos e depois a Govinda, que talvez seja a mais estranha de todas. Mas vocês vão ouvir e vão curtir. É isso aí. Essa é a 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Por todos nós, por tudo isso.

ecoando de morro em morro. Hari Om, Hari Om, Hari aqui mantendo a métrica que os Beatles começaram lá na década de 60, né, bicho? É um pouco de música experimental, influência mântrica. O Armário estava recordando aqui muitas músicas, do alguns sons do Caetano, que tinha essa mesma característica, né? Parece que a grande sacada dessas músicas é aquela... Não sei se eu chamaria isso de introspecção, espiritualidade, não sei que nome daria isso, mas é um barato em que o cara envolve a mente naquilo ali, né, cara? Quando você se aprofunda escutando aquilo ali, de repente você pega um embalo também, né? Você dá uma desbundada das ideias, né, cara? Eu acho que essa é a parte da música que a música comercial nunca vai conseguir pensar e sequer compreender a profundidade disso. Essa música tem a ver com o sentimento do artista, a percepção que ele tem de uma determinada situação, qualquer que seja, né, cara? E que ela fica, e não é só a viagem do cara, porque quando tu escuta aquilo ali, de repente tu está embalando na viagem dele também, saca? Essa é uma característica, talvez porque dificilmente o Walter Franco seria convidado para tocar no Faustão, no Raul Gil. Dificilmente ele aceitaria, o pessoal aceita a todos, e é para mim uma grande vitória, quando consegue trazer alguém que não deveria estar lá. Ninguém... Essa história ganha-se muito em termos de notoriedade aparecendo no Faustão. Então, se você tem algum projeto comercial, mano, se alguma hora vai ter que passar por lá, inclusive só se o seu projeto der certo, você vai passar por lá, senão não vai dar. Então, o projeto alternativo é ter total liberdade para fazer a viagem que você quer. Boa ou ruim, talvez até um dia você descubra que os produtores estavam certos e aquilo tipo coisa não funcionaria, mas pelo menos você tem a liberdade de fazer o que te dá na cabeça, não o que tentam convencer você o que é certo. Lembrando que na verdade o Walter Franco passou pela Globo, né, naquele episódio. Ficou conhecidíssimo no Festival da Globo de 72, Festival de Música Popular, né? Ele entrou com a música Canalha, que a gente vai tocar aí logo mais. E, não foi Canalha, foi Cabeça. Canalha veio depois, é verdade. A música Cabeça, que é mais estranha ainda do que a Canalha, né? E, enfim, gerou aquele estranhamento, ninguém estava esperando. Podia rodar o canal, eu acho que o Armário vai chorar aqui, porque ele lembra bem, né? Acho que o canal seria uma pedida e tanto agora. Não, vamos tocar, certeza. Mas o fato foi que o Walter Franco ganhou o festival debaixo de muita vaia, e aí a Globo fez uma marmelada, destituiu o júri e deu o prêmio para o Jorge Ben. O júri que tinha o Júlio Medalha, o Gério Duprá, Nara Leão, o Roberto Freire, que a gente consultou aqui, foi até preso por causa do episódio. Ditadura não era mole, não, cara. Aí aparece um cabeludo, barbudo desse, fazendo um som, bicho grilo. Deu no que deu. Acho que agora nem no Faustão. Os caras podiam fazer um Recordar a Viver ali, né, no video show. Eles gostam de fazer essas coisas, podia fazer, né? Então... As músicas que a gente tocou agora foi do Respire Fundo. Vamos tocar então do Vela Aberta agora. Tem o Canalha e o Tira os Pés do Chão. E depois a gente vai tocar o Cabeça, que foi essa música que gerou essa confusão toda aí no Festival da Globo. É isso aí. Que te dilacera, é um grito que se espalha, também pudera. Não tarda nem falha, a apenas te espera num campo de batalha. É um grito que se espalha, é uma dor, canalha. Longe da

Essa música estranha que vocês acabaram de ouvir, a cabeça, a gente tinha falado numa música que se nega a ser música. E antes rolou Tire os Pés do Chão, e antes ainda o Canalha, né, que é uma música de 78 que marcou muito na a época, né? Pessoal aqui da geração que viveu mesmo, eu nasci em 83, eu não posso nem falar, né? A minha relação com a música foi outra. Mas o Bluesman e o Armário aqui que viveram na época podem falar um pouco aí pra nós, né? Do que foi o Canalha ali na época. Então, bicho, a gente estava conversando aqui e tentando, óbvio, fazer uma apreciação, uma pancada de tempo depois, não é? Mas tomando em consideração o que acontecia na época, 78. O Lula tinha a barba toda escura, aparentemente era um cara de esquerda, não é? O momento em que estava todo mundo amarrado, que o Figueiredo queria fazer a democracia, estuprando a democracia na cara dura, democracia pancada, pisoteio de cavalo. Lembra daquele cretino, o general Newton Cruz, que andava num cavalo branco, filho da puta? Esses caras estavam detonando na época, bicho. Então, essa música, o Canalha, a dor Canalha, a percepção que eu tenho hoje, o Armário me ajuda a pensar isso, mas a percepção que eu tenho hoje, cara, é que estava todo esse lance, que eu acabei de falar, aquela superação da dicotomia entre desbundados e engajados, saca? No final dos 70, bicho, você tinha que desbundar porque a vida era complicada mesmo, e se você deixasse de se engajar, você estava desvalorizando aqueles que haviam morrido 8, 10 anos antes, saca? Acreditando que você poderia fazer um Brasil diferente. Então, o final da década de 70, início da década de 80, foi um período que eu vejo de muito tesão em relação ao que poderia ser a vida da gente, que era garoto na época, né, cara, e tinha, assim, porra, uma série de esperança com o nosso país. Lógico que a década de 80 foi uma década fodida, né? Esses dias eu estava falando com os camaradas, meu, puta merda, década de 80 até a droga foi inflacionada, era uma merda, cara. Complicou a vida de todo mundo, saca? Mas havia certas expectativas no ar, que depois a própria, é como você considerou, né, Laurindo? Quando a bandeira vence, ela acaba sendo incorporada pelo sistema e pimba, e a coisa esculacha. Mas a música Canalha, a dor Canalha, a percepção que eu tenho é que ela traz todas essas angústias embutidas na letra, cara. Óbvio, o Walter Franco poderia dizer isso com propriedade, mas uma vez que, né, ou negar tudo isso, é óbvio, não é? Mas uma vez que ele fez a música, lançou a música e nós escutamos, é óbvio, nós escutamos e apreciamos ela segundo a nossa própria vivência, com o nosso corpo no mundo, né, cara? Armário, você, o que você lembra? Depois de uma fala assim tão completa, histórica, assim fica difícil acrescentar alguma coisa, mas quando você relata essa questão de que o não engajamento seria o desprezo por aqueles que tinham acabado de morrer em função ali de uma expressão existencial, seja artística ou política, nos faz lembrar que realmente o que a coisa num processo histórico nos remete hoje é que praticamente nós temos vivos mortos, tá? Por quê? Porque não se lembra mais dos mortos por uma determinada plano de conversa, de percepções artísticas, políticas, E, por outro lado, também não se propõe nada, ou seja, você não tem uma expressão, você não tem uma lembrança de uma produção histórica e, por outro lado, você tem uma incipiência do que se pode dizer de uma produção artística viva. E essa produção artística, sem dúvida nenhuma, engajada ou não no processo de vida. E entende-se arte realmente como um produto de vida. E, nesse sentido, eu acho que realmente estamos muito mais para vivos mortos do que, né, até o contrário, que talvez seria até salutar. Depois dessa aí, mano, eu vou deixar tocar o Walter Franco. É isso aí, então o programa está acabando, a gente vai tocar agora as duas últimas músicas. Serra do Luar, que não gravou em nenhum disco, né? Não que eu saiba, pelo menos, mas ela foi uma música interpretada por outros artistas, né? Ela toca na rádio até. Serra do Luar, talvez vocês reconheçam, mas essa é a versão... Essa talvez seja a mais pop de todas, lembrou, Laurina? É. Depois a gente vai tocar então a Serra do Luar, que, como lembrou Laurindo aqui, é o Another Brick in the Wall do Walter Franco. E depois a gente vai tocar uma música de um disco que o Walter gravou em 2001, né? O último disco dele tinha sido em 82, ele passou aí 20 anos no ostracismo, né? Mais do que o Macalé, até, coitado, mais do que o Tom Zé. E aí ele gravou esse disco, chama Tutano, de 2001. A gente vai tocar uma música aqui que chama-se Quem Puxa os Seus Não Degenera, para vocês sentirem um pouco a energia do tiozinho. Vamos lá. Vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento. Amor não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento. Amor não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Só tem viajei, fui pra Serra do Luar. Mergulhei, ah, eu quis voar. Agora vem, vem pra terra descansar. Amor, vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento. Amor não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Eu só voltei pra te contar. Viajei, fui pra Serra do Luar. Mergulhei, ah, eu quis voar. Agora eu sei, vim pra terra pra ficar. Viver é afinar o instrumento de dentro pra fora. De dentro pra fora. Quem puxa os seus não degenera, não degenera, não, não degenera. Quem puxa os seus não degenera, não degenera, não, não degenera. Quem puxa os seus não degenera, não degenera, não, não degenera. Quem puxa os seus não degenera, não degenera, não, não degenera. Daí meu pai disse: meu filho, espera. A inocência que há no olhar da fera. E a minha mãe, ai, ai, meu Deus, que dera. A paciência de uma longa espera. Quem puxa os seus não degenera, degenera, não degenera. Quem puxa os seus não degenera, degenera, não degenera. E a minha mãe, ai, ai, meu Deus, que dera. Quanta ciência, quanta primavera. Puxa os seus não degenera, não degenera, não, não degenera. Quem puxa os seus não degenera, não degenera, não, não degenera. degenera, não degenera. Quem puxa os seus não degenera, não degenera, não, não degenera. Aí meu pai disse, meu filho, espera. A inocência que a mulher da fera. E a minha mãe, ai, ai, meu Deus, que der. A paciência de Chapalão. É isso aí, galera. Esse foi o nosso Bluesman aqui na rádio, improvisando aqui junto com o Walter. O programa hoje foi muito bom. Valendo o belo nome que tem de Bluesman. É, agora eu botei fé. Agora você pode ter um nome tão glorioso quanto esse. E ainda por cima ter... Porque pra mim é fácil, todo mundo sabe que Laurindo é uma música depreciativa, né, cara? Então, pra ser melhor ou igual ao Laurindo é fácil. Agora, pra ser um bluesman ou um subcomandante Marcos, aí precisa de muito blues, muita subversão. Mas não podemos ficar numa rasgação de seda, mas é justamente o Laurindo, o cérebro, que deu o impulso dessa coisa, né? É o motor primeiro do Aristóteles. Então é isso aí. A gente se vê semana que vem, segunda-feira, 6:30, para mais uma surpresa do Pérolas aos Poucos. Volta na porta principal. Cuida, há um franco lá na porta principal. Não se fala mais amor e vai pra cima. Walter, lá na porta principal. Eu quero que esse atleta saia já! Bons momentos eu passei. Vision after me.